faltava base pro poema excitante. Com uma calcinha de renda na pele morena, desvenda. Sem truque, sem muque, as vendas sem cores. Babilônia, autores, pra despedir das flores. Corriqueiros, rumores, desamores, avassaladores. O ser humano podre, suas regras sem pudores. Tem, tem, fala Zé, não, não tem, ninguém é. Faça as honras atrás da trave, a visão toda, a brasa vai longe. Destaca as lantejoulas, pisou em ovo no raio. O ato julgado que cedeu o amparo. Marca d'água, um pontuário pro ofusco. É invejável de garoba, não trão, fastioso. Cabeça oca, ponta oca, poca osso. Arruda, planta essa muda, da planta que cura. Fez o primeiro, ficou na secura. Quero ver que segura, sem regalia. Lá vai, vai ser proposta de paz. Um ciclo e como um cisco. Preço alto, alto risco, num quadro legítimo. Parnasiano, sem perfeccionismo. Comentário de quem sobra, todos livres às sobras. Arrodeado, cadeado na cova. Estupidez me nota essas horas. Não, num figurativo, jamunga a ideia do início. É difícil, não, do edifício. Coordenando nosso hospício. Cada vez mais novos admitidos. Pouca idade, maldade no pré-quesito. Esquisito, esquecido, sem identificação. A voz no número restrito. Conselhos irrelevantes, todos nós somos compactuantes. Contribuintes constantes, levando adiante. Nada é mais como antes, vivendo no antes. De ontem, outrem, tira o sono, pensar no que vem. Quebra queixo, quem só entende de TV. Quebra queixo, porque é mais doido do que tu vê. Quebra queixo, traça um lugar pra se esconder. Fecha os olhos se quiser, uma hora você vai ver. Quebra queixo, quem só entende de TV. Quebra queixo, porque é mais doido do que tu vê. Quebra queixo, traça um lugar pra se esconder. Fecha os olhos se quiser, uma hora você vai ver. Pela moeda, plano, senzala moderna. Debitando, acreditando, acreditando. Não muda a sintonia, mesma língua. Acorrentados à TV, sem opinião nenhuma. Sem conhecer porra nenhuma. Papagaio do arrombado, apresentador, filho da puta. Observa as condutas, jovens meninas putas. Marmanjo agindo como puta. Crianças sendo mortas. E a briga por quem come quem? Quem pode ou não dá bunda? Olha a bagunça. Trechos de textos não anulam destino. Quem leu Levítico, não leu livre-arbítrio. Não julgais, não matarás. Enfim, tá tudo lá dito. Cada um é responsável por si. Estratégia, o povo tudo por dentro. Burros cegos, por fora e por dentro. Atento, no assobio, veneno. Igual lobo, na isca do esquimó. Sangue na faca molada, lambe e morre só. Tudo ligado ao carnal, material. Libertação individual, a guerra é espiritual. Mas te falta humildade pra se ver como igual. Ignorância leva o mal, enquanto no mundo real. Sem o falte, trava falso, funeral. Mídia televisiva, festança geral. Mais um no caixão, dois no babau. E você cuzão, controle na mão, sintonizado no canal. Reclama, reclama, vive como uma anta. Sabe a escalação do time, nem sabe por onde anda. Divide em 12 a camisa, pra pagar de bacana. Só que os bacana, te usa cobaia humana. Capitalismo, egocentrismo, essas porra tudo envolvido. Muralhas no gueto sinistro, não doidão. Não caia de embalo nisso, pulso nas cordas. Fora de rota, enquanto a lente desfoca. Contorna a multidão que só olha eles e seus prazeres pelas costas. Não mostra na TV, bosta, notícia quente. Assunto rende, quando a vila surpreende. Robocop quer descer o cacete. Porco mente, cadáver de criança pra baixo do tapete. É só peça do jogo, quem acha que no jogo joga. Acorda, veja as cordas. Poder é tudo, menos público, fajudo. Muda de assunto, Neo, menos de um ano pingunço. Única testemunha indigente, gonze furos. Sepulcros, lucros, vulgos, presuntos. Capital de giro, é corpo sangrando os furos. Quebra queixo, quem só entende de TV. Quebra queixo, porque é mais doido do que tu vê. Quebra queixo, traça um lugar pra se esconder. Fecha os olhos se quiser, uma hora você vai ver. Quebra queixo, quem só entende de TV. Quebra queixo, porque é mais doido do que tu vê. Quebra queixo, traça um lugar pra se esconder. Fecha os olhos se quiser, uma hora você vai ver.